O tema de hoje é Era Vargas. A partir de 1930, a sociedade brasileira passou por mudanças políticas, reformas sociais, crescimento da economia, surgimento de ideologias de direita e de esquerda e transformações culturais. Em outubro de 1930, grupos políticos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba se uniram a oficiais do Exército para destituir o presidente da República, Washington Luiz. Vitoriosos, levaram Getúlio Vargas ao poder como chefe do governo provisório em 30 de novembro. A Constituição de 1891 foi revogada e os governadores dos estados substituídos por interventores, em geral, tenentes de confiança do governo. O Congresso Nacional, as assembleias estaduais e as câmaras de vereadores foram fechadas, e Getúlio governava principalmente por decretos. A crise de 1929 derrubou bolsas de valores por todo o mundo e provocou a queda do preço do café no mercado internacional, levando à falência de produtores de café e ao desemprego no país. Para tentar evitar o colapso dos cafeicultores, o governo, em 1931, comprou parte das safras dos anos anteriores que estavam estocadas e as queimou para segurar, assim, o preço do café no mercado. E para auxiliar o setor, ele criou o Departamento Nacional do Café. Getúlio assumiu o poder com grande prestígio político, mas a sua base política não era homogênea. Muitos políticos apoiaram a Revolução de 30 apenas por discordarem de Washington Luiz, mas não tinham intenção nenhuma de reformar as estruturas políticas e sociais do país. Por outro lado, havia uma nova geração de políticos que defendia reformas como o voto secreto, o fim do voto de cabresto, a educação pública e obrigatória. Pretendiam também aprovar leis em favor dos trabalhadores e diversificar a economia para diminuir a dependência do café. Desde o início do século XX, a maioria dos países passava por mudanças sociais, com desenvolvimento econômico, que levava também ao crescimento de movimentos de trabalhadores que reivindicavam direitos. No Brasil, os trabalhadores também se organizavam e pressionaram os governos durante a Primeira República, lutando por leis que melhorassem suas condições de vida e de trabalho. Para responder às pressões dos trabalhadores, o governo provisório decretou uma série de leis sociais e trabalhistas, como o direito a férias, a licença maternidade, o pagamento de horas extras, pensões, aposentadorias e limitação da jornada de trabalho de homens, de mulheres e das crianças. As leis trabalhistas foram bem recebidas pelos operários. Já os empresários reagiram, alegando que com elas eles teriam prejuízos. Diante da resistência dos patrões em cumprir a legislação trabalhista, o governo criou a Justiça do Trabalho, que permitia aos trabalhadores reivindicar seus direitos. O governo provisório também criou o Ministério da Educação e Saúde, construiu hospitais públicos e enviou funcionários da saúde para atuarem no interior do país, o que era algo praticamente inexistente até aquele momento. E criou também um sistema de saúde público para combater doenças, como a febre amarela e a tuberculose. E ao mesmo tempo em que criava leis que davam direitos aos trabalhadores, o governo, através do Ministério do Trabalho, passou a limitar a autonomia dos sindicatos, que deveriam agora ser reconhecidos oficialmente pelo Ministério, que poderia fiscalizar suas atividades e até mesmo destituir sua diretoria. Os sindicatos também foram proibidos de fazer propaganda política. E acompanhando uma tendência mundial, o governo abandonou o liberalismo econômico que havia prevalecido durante a Primeira República, intervindo fortemente na economia e adotando políticas nacionalistas. Muitos políticos ficaram descontentes com as reformas promovidas pelo governo provisório, como as leis sociais aos trabalhadores, o nacionalismo e a intervenção na economia. No estado de São Paulo, principalmente, a insatisfação das elites políticas foi grande. O Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Democrático formaram então a Frente Única Paulista, FUP, exigindo o retorno da autonomia dos estados, o fim do governo provisório e a elaboração de uma nova constituição para o país. Em 1932, Getúlio cria a Justiça Eleitoral, torna o voto secreto e estende o direito dos votos às mulheres, embora analfabetos não pudessem votar ainda. Essas medidas dificultariam muito a prática do voto de cabresto, que era comum na Primeira República e ferramenta de controle político das oligarquias. As eleições foram marcadas para maio de 1933, onde os eleitos lá formariam a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, as reivindicações da FUP foram atendidas, mas, mesmo assim, No dia 9 de julho de 1932, as elites paulistas romperam com o governo de Getúlio. Empresários, fazendeiros do café e setores das classes médias formaram um exército para derrubar o governo provisório. O movimento ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932 e gerou uma guerra civil no país. Após 3 meses, as tropas paulistas foram derrotadas, mas a sua reivindicação por uma constituição foi atendida no ano seguinte, como já estava previsto desde antes, inclusive. No dia 16 de julho de 1934, os integrantes da Assembleia Nacional Constituinte promulgaram uma nova constituição, que definia a democracia representativa como um novo regime político no Brasil. Garantia direitos políticos, como o de votar, de ser votado, e o de formar partidos políticos. Também garantia a liberdade de imprensa e que todos pudessem expressar suas opiniões e se organizar, e manteve as leis trabalhistas. O voto secreto e a justiça eleitoral dificultaram a ocorrência de fraudes eleitorais, e foi previsto que o primeiro presidente eleito sob a nova Constituição seria eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Ou seja, na primeira eleição após a Constituição de 34 ter sido promulgada, o presidente não seria eleito voto popular, seria eleito pelo Congresso Nacional indiretamente. E a previsão é que a partir da eleição seguinte fosse normalmente, com todo mundo votando para escolher o presidente da República. Getúlio Vargas foi eleito presidente para um mandato de 4 anos. Era o início do governo constitucional. Com a instituição do regime democrático, os grupos políticos passaram a disputar o poder. Muitos liberais pretendiam retornar ao sistema político oligárquico da Primeira República. A Ação Integralista Brasileira, AIB, tinha o objetivo de instaurar um regime autoritário de direita, e o Partido Comunista do Brasil, o PCB, lutava pela Revolução Socialista. A AIB foi fundada em 1932 por Plínio Salgado. Era fortemente influenciada pelo fascismo europeu. Os integralistas eram contra o regime democrático, contra as liberdades individuais e o direito à livre opinião. Autoritários eram inimigos dos comunistas, defendiam o nacionalismo radical, a ditadura e a obediência às ordens do seu líder, Plínio Salgado. Na Europa, o fascismo avançava e, no Brasil, o crescimento da Aliança Integralista Brasileira preocupava brasileiros que defendiam um regime democrático. Em 1935, partidos de esquerda, sindicalistas, políticos, militares e organizações estudantis, feministas, culturais e anti-imperialistas fundaram a Aliança Nacional Libertadora, uma frente contra o fascismo e contra o imperialismo. Os aliancistas convidaram como homenagem o líder comunista Carlos Prestes para ser o presidente de honra da ANL. A Aliança Nacional Libertadora cresceu, mas não era um partido político e não pretendia derrubar o governo Vargas. Seu objetivo era combater os integralistas e o imperialismo e impedir que o próprio Vargas tomasse medidas autoritárias e lutar por reformas econômicas e sociais. Em junho de 1935, o PCB aderiu à ANL e Carlos Prestes tornou público um manifesto em que defendia, abre aspas, todo o poder à ANL. Fecha aspas. Vargas usou a proposta de Prestes, que era similar ao que Lenin havia formulado lá na Revolução Russa, em 1917. Lenin dizia, todo poder aos soviets. E, como argumento, usou esse manifesto do Prestes para acusar a ANL de querer tomar o poder pela força e decretou sua ilegitimidade. Prestes havia entrado para o PCB em 1931, após ter participado do tenentismo. O PCB acreditava que seria possível naquele momento derrubar o governo Vargas e assumir o poder por meio de uma revolução. Em 1934, assessores comunistas estrangeiros vieram para o Brasil para colaborar com o projeto de uma revolução. Entre eles estava Olga Benário, com quem o Prestes teve um relacionamento e uma filha depois. No entanto, ocorreram 2 revoltas não planejadas por Prestes. A primeira, na cidade de Natal, no dia 23 de novembro de 1935, quando comunistas e sargentos tomaram o poder na cidade. No dia 25, foi a vez dos comunistas de Recife, também com apoio de sargentos, tomarem a decisão de fazer o mesmo. Ambos os movimentos fracassaram e foram reprimidos pelo governo. No dia 27 de novembro, diante das rebeliões Natal e Recife, Prestes convoca seus aliados, militares, comunistas, para tomar o poder no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Apenas um grupo pequeno de militares o apoiou, e as tropas do exército rapidamente dominaram a tentativa de rebelião. Com isso, o governo promoveu uma dura repressão contra a tentativa de insurreição, perseguindo não apenas os membros do PCB, mas também de outros partidos de esquerda e sindicatos de trabalhadores. Prestes e Olga Benário foram presos em 1936 e ela, grávida de 7 meses, foi deportada para a Alemanha a pedido do governo nazista. A sua filha nasceu com ela presa no campo de concentração e foi enviada para o Brasil graças a uma campanha de sua avó paterna, a mãe do Prestes, que foi quem a criou. Olga morreu assassinada pouco tempo depois em uma câmara de gás. A tentativa do levante comunista de 1935 assustou muitos setores da elite e políticos que faziam oposição a Vargas passaram a apoiá-lo. As disputas entre a ANL e a AIB e a tentativa de insurreição em 1935 ajudaram a fortalecer o governo Vargas e setores que defendiam o governo mais autoritário. Em 1937, usando como pretexto o plano Cohen, que era um suposto plano de dominação comunista e que depois se revelou ter sido forjado por militares, Vargas pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no país. O Congresso foi fechado, não haveriam mais eleições, a imprensa e os meios de comunicação foram censurados e uma nova constituição foi imposta ao país. Era o início do Estado Novo, que duraria até 1945.